Já tomei o soro antiofítico. Dei tchau pros cobra, pros traíra. Sono com os meus amigos. ZN, ZS, ZL. Pode chegar. Chega, respeita. Chegue, representa. Sente o baque, sou firmeza. Sente o baque, sou firmeza. Então chega, respeita. Chegue, representa. Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz é a diferença. 2002, da Guedes. Morro seco, mas não chego, entrego. Chego, cheguei, rima eu sei que é dom. Se expressar é bom, descobri que se pode fazer. E fazer bem feito é estímulo pros mano. É como ser eleito na vida, ser útil. Insista, se hoje eu consegui é porque um dia eu comecei a saber que se pode manter a voz ativa. Dar uma ideia nos parceiros que sempre colam por aqui, por ali, na quebrada, na vila, parado, de canto, rádio a base, só rimando. Assustou a vizinhança, ouvi a sirene, tão chegando. Mas parceiro é parceiro, na rua e na lambança. Safado sempre é pronto, é sempre o amigo da onça. E pequeno me avisaram, me deram várias pistas. Já ouvi do CNJ, sinto lutas, tu conquista. Cai a risca e não desanda, que a regra não mudou. Dou valor pros meus parceiros, sempre juntos sem caô. E na batalha eu nunca só, já perdi vários pro pó. Olho pra leste e vejam só, polícia cruza ao meu redor. Me sinto trito lá maior, já imaginei coisa pior. Rochoso igual montanha, mano, corre, é só suor. Esse é o cara e esse é o toque. A nossa ideia, o rap, o nosso logo, hip hop. Sempre na responsa e nunca de caô. Dá valor pros meus parceiros, se ligou, se ligou. Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, com ou sem dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem, tudo bem. Às vezes pede prestado, mas paga quando tem. Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, sem dinheiro, ele se tem, se apresenta. Se não tem, tudo bem. Às vezes pede prestado, mas paga quando tem. Também tô na parada, pois tá muito bom o clima. SP Zona Sul, pra poder mandar a rima. Se a mentira não impera, transparece a verdade. Trouxe duas caixas de champanhe pra brindar a amizade. Da Guedes, Porto Alegre, o sul da malandragem. Pachetri, sem chinelagem, você sabe quem eu sou. Sei pra onde vou, faço parte daquele time que começou. E através do meu som, que passa tudo de bom, percorro as quebradas. Mas sem sair do tom, não suporta pilantragens. E quiser a abordagem daqueles que só chegam em você com falsidade. Redundância que não cansa, meu nome é Taíde. Respeito também é a melhor coisa que existe. Chega, respeita. Chegue, representa. Sente o baque, sou firmeza. Sente o baque, sou firmeza. Então chega, respeita. Chegue, representa. Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz é a diferença. Então chega, respeita. Chega e representa. Sente o baque, sou firmeza. É a diferença. Um por todos, todos por um. Num zoom, o ataque. Na rima, o nocaute. Mesmo fora ou dentro do cárter que se abre. Unido à perifa, a nova ideia aqui então se cria. Morro, Almira, asfalto, vento. X, o tormento, o quinto elemento. Da vila pras vias, do RAP, a ideia de que crê. Da Guedes, atitude sempre vai prevalecer. Negro X, basei, que base, tá aí dei. Tô na área, DJ de lei. Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, com ou sem dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem, tudo bem. Às vezes pede prestado, mas paga quando tem. Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, com ou sem dinheiro. Ele se tem, se apresenta, se não tem, tudo bem. Às vezes pede prestado, mas paga quando tem.